senhora da Nova Era. As teorias da chupa. Estacionaço. Eia. Então hoje não temos tema? Não, pelo visto, esqueceram-se de nos dar um tema para falar. Então vamos falar do quê? Opa, vamos falar do tema. Que é bom que saiba que aquilo que a gente tem dito tem sido heterodeterminado. Heteroquiã? Determinado. Não tem faço... Tem sido... Não faço a mínima ideia do que é quer dizer. Tem sido determinado pelas chefias. Ah, pelas chefias. Pois. Senhor, sim, senhor. Olha, vocês iam falar sobre X. E o que é que a gente vai falar? Epá, agora não vamos terminar para falar, sei lá o que é que vai falar. Toma, vai passar agora aqui 3 minutos ao caralho a falar para ser choristas. Olha, vai, já uma vez foste uma matança de porco. Estás a ver? Estás a dar um tema. Já, mas já uma vez foste. Já? Então já foste lá e ser choristas. Não fiquei nessa parte aí. Não, é choristas? Não, não, não. Eu sinto na só na parte de cortar a fêmea para ir para... Tu enquanto o pai da moça matava o bicho, tu dava-lhe cá uma filha. Não é disso, caramba, estás sempre a levar a coisa para a porrada, Não é essa febre que eu estou a falar, é a febre do porco. Não é da porca. Ah, mas porco ao porco é igual. Porco ao porco? A febre é igual. Não é nada, não é nada. Vamos lá, qual é a diferença entre a carne de boi e a carne de vaca? A carne de vaca tem mais leite. Não é a vaca que tem leite, são leitões. Os leitões são criados a beber leite. Ui, é verdade. Então o leite de vaca vem de quê? De leitões. Olá, Pedro. Oh, Pedro. Oh, Pedro. Que é esse gajo? Pá, tens outro. Fala comigo. Oh, Pedro. Estás bem? Não estás bem, não. Pronto, sal. Teorias da pizza hoje fica por aqui, não tínhamos tema. Já acabou? Já. Yeah.